Ficheiro 102. Erguendo os olhos para a muralha que se erguia verticalmente acima de mim, pude ver estrias e riachos de água suja a descer pelas pedras, marcando o caminho dos refugos despejados de uma porta de correr uns 12 metros acima. Ali deviam ficar as cozinhas. Rolei sobre o meu próprio corpo, preparando-me para me levantar, e vi-me fitar um par de olhos azuis. A cara era quase tão azul como os olhos, e tão dura quanto o tronco com o qual eu o confundira. Sufocando e aos tropeções, consegui levantar-me e cambaleei de volta para a muralha da prisão. Baixa a cabeça, respira fundo, disse a mim mesma com firmeza. Não vais desmaiar. Já viste tantas pessoas mortas. Muitas. Não vais desmaiar. Meu Deus, ele tem olhos azuis como... Não vais desmaiar, raios. A minha respiração acalmou por fim e com ela a minha pulsação desenfreada. Quando o pânico cedeu, obriguei-me a voltar à patética figura, limpando as mãos convulsivamente na saia. Não sei se foi compaixão, curiosidade ou simplesmente choque que me fez olhar outra vez. Visto sem a brusquidão da surpresa, não havia nada de assustador no homem morto. Nunca há. Por pior que seja a maneira como um homem morre, só a presença de um ser humano em sofrimento é aterradora. Uma vez morto, o que resta é apenas um objeto. O estranho, de olhos azuis, fora enforcado. Não era o único habitante da vala. Não me dei ao trabalho de escavar o monte de neve. Mas agora que sabia o que continha, podia ver com clareza os contornos de membros congelados e as cabeças suavemente arredondadas sob a neve. Pelo menos uma dúzia de homens jazia ali, esperando por um degelo que tornaria mais fácil o seu enterro ou por uma remoção mais rude pelos animais da floresta próxima. O pensamento arrancou-me da minha imobilidade pensativa. Eu não tinha tempo a perder em meditações à beira de sepulturas ou outro par de olhos azuis arregalados e sem visão iria olhar para cima, para a neve que caía. Tinha de encontrar Murtagh e Rupert. Talvez aquela porta dos fundos escondida pudesse ser usada. Obviamente não era fortificada ou protegida por guardas, como os portões principais e outras entradas da prisão. Mas eu precisava de ajuda e depressa. Olhei para cima para a borda da vala. O sol já estava baixo, filtrando-se por uma camada de nuvens logo acima das copas das árvores. O ar estava pesado de umidade. Provavelmente iria nevar outra vez ao cair da noite. O céu estava encoberto por nuvens espessas a leste. Restava talvez uma hora de luz. Comecei a seguir a vala, não querendo escalar os lados rochosos e íngremes enquanto não fosse necessário. A vala, estreita e funda, fazia uma curva logo depois da prisão e dava a impressão de que descia em direção ao rio. Provavelmente o escoamento da água da neve derretida carregava o lixo da prisão. Eu estava quase na curva da alta muralha quando ouvi um som leve atrás de mim. Girei nos calcanhares. O som fora produzido por uma pedra que caíra da borda da vala, deslocada pela pata de um enorme lobo cinzento. Como alternativa aos itens soterrados na neve, eu tinha determinado as características desejáveis do ponto de vista de um lobo. Por um lado, movia-me. Era mais difícil de ser apanhada e oferecia a possibilidade de resistência. Por outro, era lenta, desajeitada e, acima de tudo, não estava congelada, não oferecendo, assim, perigo de dentes partidos. Também cheirava a sangue fresco, tentadoramente quente, naquele esgoto enregelado. Se eu fosse um lobo, pensei, não hesitaria. O animal chegou a uma decisão ao mesmo tempo em que cheguei à minha própria conclusão quanto às nossas relações futuras. Havia um americano no hospital de Pembroke chamado Charlie Marshall. Era um homem agradável, amistoso como todos os americanos e muito divertido, quando o assunto era animais de estimação. Os dele eram os cães. Charlie era sargento na unidade K9. Fora atingido, juntamente com dois dos seus cães, pela explosão de uma mina na periferia de uma aldeia perto de Arles. Ele lamentava a perda dos cães e contava-me frequentemente histórias sobre eles, quando eu me sentava ao seu lado durante os escassos momentos de descontração no meu turno. Mais objetivamente, também me contaram uma vez o que fazer e o que não fazer, se um dia fosse atacada por um cão. Já era muito chamar cão à assustadora criatura que avançava cuidadosamente pelas pedras do barranco, mas esperava que ainda partilhasse alguns traços básicos de caráter com os seus descendentes domesticados. Cão mau, disse com firmeza, fitando um olho amarelo. Na verdade, disse, recuando lentamente em direção à muralha da prisão, és um cão absolutamente horrível. Fale alto e com firmeza, ouvi Charlie dizer. Provavelmente o pior que já vi, prossegui em voz alta e firme. Continuei a recuar, subindo, uma das mãos estendida para trás, para sentir a muralha de pedra, e uma vez lá, fui-me deslocando de lado, em direção à esquina, a uns 10 metros. Desamarrei os laços na minha garganta e comecei a apalpar o alfinete que me prendia o manto, ainda a dizer ao lobo, em voz alta e firme, o que pensava dele, dos seus antepassados e da sua família imediata. O animal parecia interessado na ladainha, a língua relaxada e os dentes à mostra, como um cão. Não parecia ter pressa. Cocheava levemente, pude notar quando se aproximou, e era magro e sarnento. Talvez tivesse dificuldade em caçar, e a enfermidade é que o atraía à pilha de lixo na prisão para procurar comida. Eu certamente esperava que assim fosse. Quanto mais doente, melhor. Encontrei as minhas luvas de couro no bolso do manto e calcei-as. Em seguida, enrolei o manto várias vezes em torno do braço direito, abençoando a espessura do veludo. Eles tentam atacar a garganta, instruíra-me Charlie, a menos que o seu treinador lhes ensine outra coisa. Continue a olhá-lo nos olhos. Verá quando ele decidir atacar. Esse é o seu momento. Eu podia ver inúmeras coisas naquele perigoso globo ocular amarelo, inclusive a fome, curiosidade e especulação, mas ainda não uma decisão de saltar. Criatura nojenta, continuei, não te atrevas a saltar para a minha garganta. Tive outras ideias. Envolver o braço direito em várias voltas frouxas do meu panto, deixando a maior parte pendurada, mas conseguindo um acolchoamento suficiente, esperava, para impedir que os dentes da fera penetrassem o meu braço. O lobo era magro, mas não emaciado. Calculei que devia pesar um pouco menos de 40 quilos, menos do que eu, mas não o suficiente para me dar uma grande vantagem. A balança definitivamente pendia para o lado do lobo. 4 pernas contra 2 proporcionavam mais equilíbrio na escorregadia crosta de neve. Esperava que o facto de apoiar as minhas costas contra a parede ajudasse. Uma sensação de vazio nas minhas costas disse-me que eu havia chegado à esquina. O lobo estava a uns 6 metros de distância. Aquele era o momento. Raspei a neve sob os meus pés, o suficiente para me dar firmeza, e esperei. Nem cheguei a ver o lobo sair do solo. Podia jurar que estava a vigiar os seus olhos, mas se a decisão de saltar tivesse sido registada ali, fora seguida, demasiado depressa, pela ação, para que eu pudesse notar. Foi o instinto e não o pensamento que ergueu o meu braço quando uma mancha cinzenta ou esbranquiçada se arremessou sobre mim. Os dentes cravaram-se no acolchoamento com uma força que me magoou o braço. Era mais pesado do que eu imaginara. Eu não estava preparada para aquele peso e o meu braço cedeu. Planeara atirar a fera contra a parede, talvez deixando-a atordoada. Ao invés, arremessei o corpo contra a muralha, esmagando o lobo entre os blocos de pedra e a minha anca. Lutei para envolvê-lo com a parte solta do meu manto. As garras rasgaram-me a saia e arranharam-me a coxa. Arremeti o joelho com uma força assassina no seu peito, extraindo um uivo estrangulado. Só então percebi que os queixumes vinham de mim e não do lobo. Estranhamente, eu já não estava nada assustada, embora tivesse ficado apavorada quando o lobo me perseguira. Só havia espaço na minha mente para um único pensamento. Vou matar este animal ou ele matar-me-á. Portanto, eu iria matá-lo. Chega-se a um ponto de viragem, numa intensa luta física, em que uma pessoa se abandona ao uso desenfreado de força e recursos corporais, ignorando os custos, até a luta acabar. As mulheres encontram este ponto no parto, os homens na batalha. Passado esse ponto, perdemos todo o medo da dor ou do ferimento. A vida torna-se muito simples nesse ponto. Faremos o que estamos a tentar fazer, ou morreremos a tentar. E, na verdade, não importa muito o desfecho. Eu virei este tipo de luta durante o meu treino nas enfermarias, mas nunca o experimentara antes. Agora, toda a minha atenção se concentrava nas mandíbulas agarradas ao meu antebraço e no demónio que se contorcia e lançava as garras ao meu corpo. Consegui bater com a cabeça do animal contra a muralha, mas não com força suficiente. Começava a cansar-me rapidamente. Se o lobo estivesse em boas condições, eu não teria tido nenhuma possibilidade. Não tinha muitas agora, mas tentei aproveitar o pouco que restava. Lancei-me sobre o animal, prendendo-o sob o meu corpo e extraindo todo o ar dos seus pulmões num sopro putrefacto. Ele recuperou quase imediatamente e começou a contorcer-se sob o meu corpo, mas o segundo relaxamento permitiu-me arrancá-lo do meu braço, uma das mãos a agarrar por baixo do seu focinho molhado. Forçando os meus dedos nos cantos da sua boca, consegui mantê-los fora dos dentes cortantes. A saliva escorria-me pelo braço. Eu estava deitada sobre o animal. A esquina da muralha da prisão ficava a cerca de meio metro à minha frente. Tinha de arranjar forma de lá chegar, sem libertar a fúria que empurrava e se contorcia sob mim. Arrastando os pés no chão, pressionando o corpo para baixo com todas as minhas forças, avancei pouco a pouco, sempre a esforçar-me por manter as presas do animal longe da minha garganta. Não posso ter levado mais do que alguns minutos de transpor aqueles 50 centímetros, mas parecia que eu passara ali a maior parte da minha vida a lutar e presa àquela fera cujas garras traseiras me arranhavam as pernas, procurando uma boa oportunidade de rasgar a minha barriga. Finalmente consegui ver do outro lado da esquina. O ângulo da pedra estava diretamente diante do meu rosto. Agora era a parte mais difícil. Tinha de manobrar o corpo do lobo de forma a poder colocar as duas mãos sob o focinho. Jamais teria a força necessária com apenas uma das mãos. Rolei bruscamente e o lobo escorregou para o pequeno espaço livre entre o meu corpo e a muralha. Antes que ele pudesse levantar-se, atingi-o com o joelho com todas as forças que consegui reunir. O lobo grunhiu quando o meu joelho chocou contra o lado do seu corpo, prendendo-o, ainda que apenas por alguns instantes, contra a parede. Agora eu tinha ambas as mãos sob as suas mandíbulas. Os dedos de uma delas estavam, na verdade, dentro da sua boca. Podia sentir a ferroada esmagadora sobre os dedos enluvados, mas ignorei o facto enquanto forçava a cabeça peluda para trás e para trás e novamente para trás, usando o ângulo da muralha como ponto de apoio de uma alavanca que era o corpo do animal. Achei que os meus braços iriam partir-se, mas aquela era a única possibilidade. Não houve nenhum ruído audível, mas senti a reverberação pelo corpo todo quando o pescoço se partiu. Os membros tensos e a bexiga imediatamente relaxaram. Com a tensão insuportável nos braços, agora desaparecida, caí, tão fraca quanto o lobo moribundo. Podia sentir o coração da fera a fibrilar sob a minha face, a única parte do seu corpo ainda capaz de lutar contra a morte. O pelo áspero fedia, amónia e cabelo molhado. Queria afastar-me, mas não conseguia. Creio que devo ter adormecido por um instante, por mais estranho que isso possa parecer, tendo um animal morto como almofada. Abri os olhos e vi as pedras esverdeadas da prisão a poucos centímetros do meu nariz. Só o pensamento do que deveria estar a ocorrer do outro lado daqueles muros me fez levantar. Arrastei-me com dificuldade pelo resto da vala, o manto pendurado num dos ombros, tropeçando em pedras escondidas sob a neve, batendo com as pernas dolorosamente em galhos semi-enterrados. No meu subconsciente devia saber que os lobos geralmente andam em alcateias, porque não me lembro de ter ficado admirada com os uivos que reverberavam da floresta atrás e acima de mim. Se senti alguma coisa, foi um ódio mortal ao que parecia uma conspiração para me frustrar e me atrasar. Exausta, virei-me para ver de onde vinha o som. Já estava em campo aberto naquela altura, longe da prisão. Não havia nenhuma muralha onde me apoiar, nem nenhuma arma à mão. A sorte ajudara-me com o primeiro lobo. Não havia nenhuma hipótese em mil de eu poder matar outro animal de mãos vazias. E quantos mais deveria haver? A alcateia que eu vira alimentar-se ao luar no verão reunia pelo menos 10 lobos. Podia ouvir na memória os ruídos dos seus dentes a raspar e o estalido dos ossos a partirem-se. A única pergunta agora era se eu sequer me daria ao trabalho de lutar ou se iria apenas deitar-me na neve e desistir. Essa opção parecia extraordinariamente atraente, tendo em conta todas as circunstâncias. No entanto, Jamie abrira mão da sua vida e consideravelmente mais do que isso para me tirar da prisão. Por ele, eu devia pelo menos tentar. Mais uma vez procurei afastar-me, continuando a descer a vala. A luz definhava. Em breve a ravina iria encher-se de sombras. Duvidava de que isso me ajudasse. Os lobos indubitavelmente tinham uma visão noturna melhor do que a minha. O primeiro predador apareceu na borda da vala, como seu antecessor. Uma figura desgrenhada, imóvel e alerta. Foi com uma espécie de choque que percebi que 2 outros já estavam na ravina comigo, avançando devagar, os seus passos quase sincronizados. Eram quase da cor da neve na luz do crepúsculo, cinzento sujo, e quase invisíveis, embora se movessem sem nenhuma tentativa de se esconder. Parei onde estava. Correr era obviamente inútil. Curvando-me, retirei um galho morto de pinheiro do meio da neve. A casca estava escura da umidade e áspera, até através das minhas luvas. Brandi o galho acima da cabeça e gritei. Os animais pararam, mas não recuaram. O que estava mais próximo baixou as orelhas, como se protestasse contra o barulho. Não gostas? Berrei. Azar. Para trás, seu desgraçado. Pegando numa pedra semi-enterrada, atirei-a ao lobo. Não o atingiu, mas a fera correu para o lado. Encorajada, comecei a atirar mísseis, freneticamente, pedras, galhos, bolas de neve, tudo o que uma única mão conseguia agarrar. Berrei até a minha garganta ficar durida com o ar frio, uivando esganiçada como os próprios lobos. De início, pensei que um dos meus projéteis tivesse atingido o alvo. O lobo mais próximo ganiu e pareceu ter um espasmo. A segunda flecha passou a uns 30 centímetros de mim e vi a minúscula mancha em movimento antes de alojar-se com um ruído surdo no peito do segundo lobo. Esse animal morreu ali mesmo onde estava. O primeiro, não atingido mortalmente, esperneava e debatia-se na neve, não mais do que um torrão contorcendo-se na crescente escuridão. Fiquei parada estupidamente por algum tempo. Depois ergui os olhos, por instinto, para a margem da ravina. O terceiro lobo, sensatamente tentando passar despercebido, desaparecera na floresta, de onde um uivo arrepiante se elevou. Ainda fitava as árvores escuras quando uma mão me agarrou o cotovelo. Rodei nos calcanhares com um grito sufocado e deparei com o rosto de um estranho. Maxilares estreitos e um queixo bicudo, mal disfarçado por uma barba rala, era realmente um estranho. Mas o seu manto de xadrez e a sua adaga identificavam-no com um escocês. — Socorro! — disse eu, desmaiando nos seus braços.